pro samba, Carolina. Pra dançar o xanhanhã, Carolina. Todo mundo é caidinho, Carolina. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina. Dançou, Carolina. Nesse dia quis dançar, Carolina. Só por causa do cheirinho, Carolina. Todo mundo tava lá, Carolina. Carolina, Carolina. Chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançava, Carolina. O xerife entrou na dança, Carolina. E no fim também cheirava, Carolina. Carolina, Carolina. Aí chegou o dono da casa. O dono da casa chegou com a molesta. Chamou a atenção de Dona Carolina. Dona Carolina, vem cá. O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente. É verdade? Bobo, sei disso não. É invenção do povo. Ah, é invenção do povo, é? É, sim, senhor. Então dá licença. Carolina. Carolina. Eu quisera estar por lá, Carolina. Pra dançar contigo o xote, Carolina. Pra eu também dar o cheirinho, Carolina. E fungar no teu cangote, Carolina. Carolina, Carolina. Carolina, e fungar no teu cangote, Carolina.